Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Pode escolher por mim, pode resolver por mim. O que fazer? O que falar quando eu vi o que dizer? O que andar e onde? O que fazer? O que falar quando eu vi o que dizer? O que andar e onde? Pode escolher, pode resolver, pode resolver. O que fazer? O que falar é quando eu tenho o que dizer? Quem é lá e onde? Pode escolher, pode responder por mim. Pode decidir por mim. O que fazer? O que falar é quando eu tenho o que dizer? Quem é lá e onde? Pode escolher. Pode resolver por mim. O que fazer, o que falar, e quando eu vi, o que dizer, o que fazer, o que falar, e quando eu vi, o que dizer, com quem andar e aonde ir. Pode responder por mim, pode decidir por mim, pode responder, pode decidir por mim. A nosotros nos tratan como mierda de cerdo, putas y gordos, sangre podrida, y nos usan para limpar el culo, hierros de perra, rockeros, maricones. No les gusta mi color, no les gusta mi color, no les gusta como hablo, no les gusta como hablo. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ¿No entiendo lo que digo? No me quiero entender. ¿No me quiero entender? No me quiero entender. I just me voy. Hasta donde vamos, hasta donde vamos. No lo sé, no lo sé. Hasta donde vamos. Hasta dónde vamos, no lo sé. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Se nos trata como putas, se nos trata como perros. Vamos. Sing it all of this face.